YK559, Rádio 710 de Bauru Limitada, ondas médias. 10 mil watts de potência, 710 kHz, Bauru, São Paulo. 710, a rádio que o povo escuta.